E voltar lá, acho que não sei. Não sei se foi verdade ou se sonhei. Sei que foi lindo ver crianças se divertindo, pessoas se cumprimentando, sorrindo. Elas nunca partiam, se ausentavam. Passavam o tempo, mais experientes voltavam. O anjo da vida havia vencido o vilão. Todos sabiam, a Bíblia tinha razão. Os rios cristalinos, espetáculo visual divino. Flores, figos das margens colhidos nas avenidas, quando os sinais fechavam, os vidros se abriam, todos se congratulavam. Idosos em casa, crianças na escola, o salário do trabalho não era esmola. Cada pessoa, todo ser valorizado, intrigas deixadas de lado. Sucos de cajá, umbu e graviola, faliram a poderosa Coca-Cola. E o que é melhor, sem causar desemprego, agricultura, pecuária não eram segredos. Geladeiras cheias, abarrotadas, difícil era manter as portas fechadas. Engraçado, não vi chaves, nem cadeados, bancos, senadores, presidentes, deputados. Uma única lei, termina a sua, começa a minha vez. Diversão para todo gosto e estilo, altos parques, altos bailes, altas boates, que aquilo. As pessoas raramente mandavam cartas, matavam a saudade indo à pessoa amada. Conto essa história, as pessoas acham cúmulo. Rua sem nome, barraco sem número. Bom lugar, lugar. Bibliotecas abertas, emergências fechadas, mensagens de paz escritas nas fachadas. Muitos leitores, nenhum paciente. Letras, só as produtivas conscientes. Fumo, sol de corda vindo da fazenda. E mesmo esse não era fonte de renda. As pessoas encaravam os problemas de frente, dominavam a força interior existente. Também não vi armas brancas nem de fogo. Pistolas d'água encharcavam todos após o jogo. Sem perdedores, sem vencedores. A água da pistola, o arco-íris, lindas cores. Cientistas trabalhavam com tranquilidade. Invenções não eram usadas contra a humanidade. Favelas, cortiços, saneados e urbanizados, cada qual com seu, nenhum era alugado. Morar lá ou em outro lugar, sem diferença. A fartura entrava sem pedir licença. Todos eram cidadãos, nenhum analfabeto. Sem divisões, sem fronteiras, um só dialeto. Confesso, não vi choro nem sofrimento. Vi respeito pelo condutor do jumento. Nos olhos do abridor de fossa, vi esperança. Em cada plantador da roça, uma criança. Ah, estou sonhando, pensava, me acordem. Quero contar ao meu mundo essa nova ordem, onde não se compra um endereço, se conquistam lá. Sonhando, descobri onde podemos chegar. Acordei, não consigo mais me conformar. Onde estamos, não podemos ficar. Conto essa história, as pessoas acham túmulo. Rua sem nome, barraco sem número. Bom lugar, lugar. Me sinto na obrigação de ir além, porque as pessoas insistem em dizer que o mal está vencendo o bem. Não se lembrar de quem nada tem. Veja até onde chegou o pensamento do moleque. Dizer que se acabar os problemas, acaba o rap. Dizer que nosso estilo é só favela, que só a burguesia pode ter vida bela. É, esse sonho me ajudou, contribuiu, pra que eu lute não por mim, pelo Brasil. Ou melhor, não por mim, pela humanidade. Paz total, integral, não um terço da metade. Já fui covarde, sim, pensei primeiro em mim. Descobri isso sozinho, porque tipo assim, os meus erros eram normais, numa sociedade onde as mentiras se transformam em verdades. Onde enquanto uns vivem de barriga cheia, outros morrem de fome ou mofam na cadeia. Ideia de rocha, de responsa séria, chega de comercializar a miséria. A teia é injeção na veia, te envolve, te pega a felicidade e não devolve. Promete mil e uma utilidades, nada resolve. E o precioso se dissolve, ela acaba te expondo ao ridículo, carimbando na capa do seu currículo. Imundo, indigno de dó, só escolha um final melhor. As pessoas com as quais converso, quando ouvem minhas rimas, os meus versos, se achando normais, consideram cúmulo e jogam flores em seus túmulos. Um bom lugar, lugar, lugar, lugar, lugar, um bom lugar, lugar, lugar, lugar, lugar. Deus o tenha.